quantos nessa noite vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Então você vai dizer através dessa canção: fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu só quero ouvir a tua voz nesse lugar, Senhor. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender. Eu preciso, Senhor. Todos os dias eu preciso, Senhor. Aprender o caminho do teu coração. É Deus, eu quero. Fala comigo. voz, o quanto você quer ouvir a voz dele nesse lugar. Eu preciso te ouvir. Oh Senhor, a tua voz é como o som de muitas águas. Aleluia. Eu preciso.